episódio de hoje do CoffeeCast, os terroristas chegaram à cidade de Gotham e estão assombrando as pessoas. A polícia não conseguiu os deter e o governo acabou chamando os guerreiros de Cop City. Com isso, Dharma Flash, Super Leonhardt e Zé Batman terão a difícil missão de derrotar os terroristas. E agora, sociedade, o que acontecerá com a cidade de Gotham? Vamos, guerreiros, vocês fazem parte da Liga da Justiça. E aí, nerd, seja bem-vindo a mais um CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí que tá na boca de todo mundo, tá nos cinemas, tá todo mundo, é esperado por muita gente. Pelo menos assim, pelo mundo nerd em si e também quem não acompanha, que é a Liga da Justiça. Mas antes, vamos aqui apresentar os nossos casters de hoje, que vão falar e comentar hoje sobre o filme A Liga da Justiça. Aqui é o Sr. Dharma e... Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. Aqui é Alessandro Santos, é ninguém. E eu não tenho nenhuma frase, só digo que eu retornei depois de um tempo afastado do CoffeeCast. Eu retornei igual o Superman retornou no filme. Boa. E aqui é o Luiz Brito, o Leonhardt. Bom, e tá sangrando em mais de um canto. Porra, Batman. E o tema de hoje é Liga da Justiça, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os personagens que tem lá. É a estranheza de um que em si que a gente pode começar por ele, que ninguém esperava, a gente começou vendo o trailer, que é o Cyborg. O Victor Stone, né? Victor Stone. Não, Stone, não mas lembro. Calma aí, vamos um pouquinho antes falar da ficha técnica. Aí temos os atores, como já conhece dos filmes anteriores, mas teve um porém antes desse filme, que foi a questão da diretoria, né? Isso pode falar pra gente aí como é que foi? Não, o Zack Snyder, ele ainda é creditado como diretor do filme, mesmo ele tendo se afastado por causa da tragédia na família dele, que ele perdeu a filha. O Joss Whedon... Ela se matou, não foi isso? Foi, ela cometeu suicídio. O Joss Whedon, que dirigiu Vingadores 1 e 2, ele entrou... Ele refilmou cerca de 20% das cenas, mas ele só foi creditado como roteirista, junto com o Chris Terrio, que escreveu Argo, ganhou Oscar e tudo mais. Pois pronto, então no caso, a gente voltando a falar sobre os personagens, a gente pode... comentar então, aconteceu, quem já acompanhou os outros filmes da DC, tem o caso o Superman, que é o retorno, aquele lá do filme atual, esqueci o nome, você pode até me falar agora, que o Superman, agora o novo aqui, é aquele que não tem mais cueca. Homem de Aço, mas Superman o retorno é de 2006. Mano. Pô, tô me situando ainda, é o Homem de Aço. Pronto, no caso do Homem de Aço, a gente tem a aparição do Superman lá, diferente, recontado, preparando pra uma coisa que seria diferente, a nova liga. Essa foi a cara que o Zack Snyder deu pra essa nova sequência de nova filmes. Cara, uma nova sem cueca, no caso, né? É, uma nova sem cueca. E aí depois daí veio o Batman vs Superman, depois teve Mulher Maravilha. O erro lá do Esquadrão Suicida, Mas assim, a gente teve um porém que todo mundo achava que ia ter no filme, mas não teve, que é justamente o que entrou o Cyborg, o Lanterna Verde. Ele não entrou no filme, né? Isso. Pois é, porque se eu não me engano, até agora não tem nem ator definido pro personagem, né? Já o filme tá marcado, se eu não me engano, pra 2020 e tudo, que vai ser a Tropa dos Lanternas. Já se sabe que vai ser naquele no estilo do bom policial e o mau policial. Mas não tem ator definido. Então acho que por isso eles não colocaram. Tem só aquela referência naquela cena lá do flashback, da batalha com o Lobo da Steppe. Mas o Lanterna realmente, o Hal Jordan ou o outro, que eu não lembro qual é o nome, não aparece justamente por isso, porque não tem um ator ainda definido pro personagem. Mas pronto, a gente tem agora o Batman do Ben Affleck. E aí, vocês assistiram? Vou perguntar. Há uma diferença para quem assistiu grande, para quem assistiu dublado e legendado? Vocês assistiram como aqui, seu Dharma? Eu assisti legendado, não assisti uma segunda vez ainda dublado, pretendo. O que você achou da voz do Batman? A voz, ela é muito foda, cara. Eu acho que ele é melhor do que a do Batman do Christian Bale. Que tá rouco. Exatamente. Tá rouco. É desse jeito, cara. Mas eu gostei. Eu acho que ainda é uma evolução do que é do... que o Christian Bale fez na trilogia dirigida pelo Christopher Nolan. Não desmerecendo, não achando ruim. Mas eu acho muito melhor do que a do Bale. Do Bale. É. E no caso do... não assistiu dublado, mas, pô, eu tive a questão de... a oportunidade de assistir dublado. A oportunidade. Cara, foi assim... eu podia assistir legendado, mas estava... digamos, eu assisti... sessão muito tarde, né? Essa não era tarde. É porque eu ia ficar muito em frente da primeira fileira e assistir com a cabeça lá pra cima. Então, sim, é horrível isso, cara. Ia ser horrível. Porque, não, prefiro assistir a última sessão em 3D. Era 2D, a questão legendado. Olha aí, cara. Você ia perder essa, ia pagar menos. Eu assisti em 3D. Aí era dublado, mas... Zé Ninguém, você assistiu dublado ou legendado? O que você achou da atuação do Batman ali? Cara, eu assisti legendado. O Ben Affleck, ele com certeza é o melhor Batman da história da humanidade. Não haverá nenhum outro Batman melhor do que ele. Galera tá nem cogitando, da série? A galera tá cogitando o... porque tá rolando o boato aí de que ele talvez saia, né? Não vá mais continuar no personagem. E estão dizendo que o Jake Gyllenhaal já estaria... cogitado pro novo? Cogitado, já estaria tendo reuniões com o pessoal da Warner, com o diretor do próximo filme do Batman, mas não existirá nenhum Batman melhor do que Ben Affleck. Quem é Christian Bale? Quem é? Christian Bale? O cara é foda, é um ótimo ator, mas... aquela luta dele. Não. É engraçado. Mas foi um bom filme do Nolan, um Batman ali. Mas outro, porém, também temos o Cyborg, a gente não esperava o Cyborg. A introdução dele na história, o que é que vocês acharam então da... coube realmente, foi interessante como colocar ele na história? Foi interessante porque, tipo, todo mundo achava que ele ia ser um inútil. E eu acho que justamente o Zack Snyder já sabia, cara, todo mundo vai achar que ele não serve, que ninguém vai se importar. Então vão colocar uma importância muito grande pra ele. E realmente tem, que é a questão das caixas maternas que foi mostrada rapidamente lá no Batman vs Superman. Você que não assistiu o filme também... e vou logo avisando, aqui vai ter spoiler sim, tá bem? De todos os filmes do universo da DC. Todos a gente vai ter spoiler aqui grande, tá bom? Seja avisado. Bom, se você quer continuar com a gente, conhecer mais sobre o filme, ótimo, mas vamos lá continuar. Assista o filme primeiro e depois volta aqui pra escutar a gente. Dá o play novamente. Bom, eu achei também introduzir porque a questão das caixas maternas, né? Que ele ia explicar uma história, se não me engano, ia ser bem diferente dos trailers que foram apresentados, não é isso, Zé Ninguém? Como é que... Os trailers antes eram bem apresentados de outra maneira, né? Que teve muita mudança agora. Cyborg, ele foi apresentado já com as caixas maternas, que realmente foi oriundo da tecnologia de lá. Por isso que não foi bem introduzido na história quanto a isso. Mas ele ia ter uma outra história, outra questão diferente, não é isso? Sim, teve o ator, né? O Ray Fisher. Ray Fisher. Ele disse que teve bastante cenas gravadas que não foram pro filme. Uma dessas cenas é mostrando ele com a forma humana dele, normal ainda, ele durante um jogo de futebol americano. Depois tem uma cena que até tá no primeiro trailer, eu acho que ele tá andando pegando no beco. Aí dizem que teria uma cena que ele chega em casa puto, porque parece que perdeu o jogo, aí discute com a mãe dele, pega o carro, sai de carro voado e é onde acontece o acidente. Aí isso tudo foi cortado. Teria uma cena dele aprendendo a voar, teria uma cena dele tentando controlar várias armas, assim, no céu. A galera solta uns mísseis contra ele, ele tá tudo controlando tudo. Que é tecnologia, o cara controla. Pois é, e ele disse que teve muita cena que foi gravada que não tá no corte final, né? Que pena, porque ia ser bem mais ação, né? Porque questão de ação do filme, o que é que vocês acharam aí? Cara, eu gostei bastante. Eu acho que foi, como eu tava até comentando em off com o Sr. Dharma, aquela cena do flashback lá da batalha das Amazonas, dos Atlantes e os humanos contra o Lobo das Estepes, aquela cena devia, com certeza o Zack Snyder gravou ela muito maior do que o que foi pra tela, entendeu? Ele não ia gravar uma cena grandiosa daquela em três flashzinhos numa história que a Mulher Maravilha tá contando, entendeu? Uhum. Com certeza aquilo ali ia pegar muito mais tempo de tela e ia acrescentar realmente mais ação ao filme. Mas eu acho que o que saiu na versão final tem bastante ação. Eu acho que deixou a desejar um pouquinho com relação ao Batman vs Superman. Eu acho que a ação do Batman vs Superman me pegou mais, sabe? Me cativou, apesar de algumas críticas dizerem mais. Que é mais no final, não é isso? A ação? Eu acho que tá bem dividida a ação, porque no começo a gente tem aquela cena da Mulher Maravilha, na metade do filme tem a sequência que eles vão eles vão atrás do Lobo das Estepes lá nos túneis, lá naquele, né, naquele negócio lá. Porto de Gotham. Pronto, por debaixo do Porto de Gotham. E tem aquela sequência final, tem a sequência quando o Superman volta, tem a sequência no final, que é onde acaba, né? E você tá esquecendo também de quando o Lobo da Estepe ele invade a Ilha das Amazonas lá. Justamente, então. E eu acho que, na minha opinião, eu achei o filme melhor do que o Batman vs Superman, e achei que tem mais ação do que o Batman vs Superman. Porque o Batman vs Superman, se você fosse tocar cena de ação mesmo, porrada ou tiro, é mais o Batman no Batmóvel, ele até tenta atropelar o Superman, só que não adianta nada. Que tá perseguindo os caras do Lex Luthor. Aí tem Batman vs Superman com a porrada mais lenta ever. Tem o Batman descendo a porrada no povo do armazém, bem rápido também. E tem a luta final. Mas é tudo da metade pro final. O Liga da Justiça não. O Liga da Justiça ele já começa e tem ação. É, a ação da Liga é bem mais distribuída, né? É começo, meio e fim, toda, sei lá, de tempos em tempos do filme tem alguma sequência de ação. Mas eu acho que a do Batman vs Superman, pra mim, não sei se é porque eu esperei bastante pelo filme, né? Depois que saiu o Man of Steel, eu esperei acho que 3 anos pra poder sair o filme do Batman vs Superman. E tá doido, quando eu assisti aquilo na tela grande ali, me excitou demais. Eu fiquei. É muito Nossa. Foda aquele filme, muito foda. Ficou bem excitado, foi assim. Fiquei muito excitado. Não, sério, a Liga da Justiça, eu gostei também bastante da ação. Agora sim, aproveitando o que você comentou sobre a Mulher Maravilha, que maravilha de mulher, que maravilha. Que é a Galgador. Só perde pra Mera, né? Eu não que sei, é cara. Eu não vou medir. Beleza, mas. Não ficou bem explicado uma coisa, porque logo após ela sair na Primeira Guerra Mundial, diga-se passagem que no quadrinho é diferente, é na Segunda Guerra Mundial. No filme dela foi na Primeira Guerra Mundial. E não, ela não retornou todo esse tempo, foi isso que a gente ficou vendo lá? Ela não retornou. Exato. E por que ela não retornou? Será que ela foi banida? Apareceu um banimento dela que a gente não viu? Não, ela mesma diz, ou é o Batman que descobre, que fala pra ela, que ela ficou meio que nas sombras durante um século inteiro. Por causa da morte do Steve Trevor. Então ela ficou mais resguardada. Ficou é mais dela. Por ela mesmo não ter ido, porque assim, tem um corte da lá que ela não pode sair da ilha da Amazônia, que aí no caso ela é banida. Mas ela saiu, não comentam isso. E no filme mostrou que ela ficou devido à morte do namorado dela, lá, o cara que ela gostou na Primeira Guerra Mundial. Mas a questão, é porque ela não quis mesmo, ou é porque, segundo a regra Amazônia, ela não pode voltar? Não, eu acho que foi mais por causa da morte do Steve Trevor. Isso é comentado. Mas vai ter o segundo filme agora, né? Então, vai. Será talvez que na Guerra Fria, provavelmente. Ninguém tem certeza oficialmente ainda não. E se tiver, eu não tô me lembrando. Pronto, no caso, agora falamos de todo mundo, não, né? Temos então, agora Aquaman, o nosso... O Flash. Aquaman. Não, vamos falar do Aquaman. Vamos. É bom, diferentemente do Aquaman que a gente conhece, que todo mundo... Ele veio pra desmistificar aquela imagem de Aquaman ser inútil, não é isso? É mais inútil que o Cyborg, né? Mais do que o Cyborg. Ele veio pra desmistificar essa ideia de que todo mundo zoava. Quem nunca viu um meme aí que zoando? Você mesmo aposta que já zoou com o Aquaman. Eu mesmo já zoei o Aquaman. Tá vendo? Não botava fé. nessa comendo o filme. Mas depois que mostraram que ia ser o Jason Momoa, eles reconstruíram todo aquele, aquela armadura foda, o tridente, rapaz. Aí sim, ele tá com um cabelão lá, como no quadrinho também, na atuais. Tá um cabelão, só aquele é louro. Jeito, tá aquele jeitão desbocado dele. É todo tatuadão lá mesmo, lá todo no Moai, é? Khal Drogo, mano. Fica todo Khal Drogo ali, resumindo. Aí, o que você achou desse? O que vocês acharam desse Aquaman? Bom, eu gostei do Aquaman, só que tem bem menos cenas com ele no filme do que a gente esperava, né? Ele também sofreu nas mãos da Warner, talvez também do Joss Whedon, de cortarem as cenas. Porque ele mesmo já falou que filmou muita coisa, assim como Cyborg, e cortaram praticamente, sei lá, 30%. É. Então é nítido que você vê que ele tem bem menos participação do que até mesmo o próprio Cyborg. Até mesmo que o próprio Flash. E uma coisa que eu ouvi falar, tem uma cena muito boa dele, que é ele lá no mundo dele, uma cena de ação, que a gente esqueceu até de comentar essa cena de ação do Aquaman. Mas quando ele tá fora d'água, ele não faz muita coisa. Ele joga o tridente pra tudo que é lado e tenta bater em alguém, bate nos paralemões e leva uma porrada do Lobo da Steppe. É sempre isso. No caso aí, Zé Ninguém, você achou que esse Aquaman apresentado pra gente é pra dar uma nova visão de um novo personagem muito zoado, principalmente na internet, na época dos anos 60? Cara, eu acho que... Assim, eu vou sempre puxar a sardinha pro Zack Snyder. O Zack Snyder que teve a ideia das tatuagens. E a visão que ele teve realmente é pra trazer essa... Mais badass pra ele. Mais badass pro personagem, pra tirar de vez aquela visão do personagem que andava lá em cima do golfinho, do cavalo marinho, sei lá. Cavalo golfinho. Pois foi realmente pra tirar essa visão da galera, porque o Jason Momoa, ele já tem essa cara de fodão, né? Uhum. Até no Conan que ele fez, o Khal Drogo, então ele já tem essa cara de fodão. Khal Drogo do Game of Thrones, hein? Khal Drogo do... Quase não sabe. Khal Drogo do Game Khal of Thrones. Khal Drogo, pronto. Bonito, aí, Goiânia. Mas realmente traz essa questão de um personagem muito mais... Porque tem que ter, né? Na equipe tem que ter o cara que é mais engraçadinho, tem que ter o cara mais sério e tem que ter um cara mais pé na porta, assim, né? Pronto, falando de engraçadinho agora, nós temos agora um personagem que todo mundo conhece ele como... cara das trevas, aquele que fala sempre fechado, que não tem brincadeira com ele nada, o cara é sempre sério. Mas tem o Batman aqui, que é achado desse novo Batman, um Batman comediante, de bem com a vida, rindo de todo mundo. Cara, eu não acho, porque tipo, eu vi muita crítica antes de assistir o filme, que a galera dizendo que o Batman tava muito piadista, que o Batman tava totalmente fora do tom do que aconteceu no Batman vs Superman. Ele realmente tá bem mais leve do que no Batman vs Superman. Parece que ele ficou feliz. Ah, matei o Super-Homem, tô feliz. Foi isso, será? Mas eu não acho que ele tava piadista. O que eu ouvi nas críticas era que ele fazia piada direto. Você interpreta de que o Batman... O que o Batman tava fazendo? E que foi equivalente ao Thor no Thor Ragnarok. Que é um stand-up todinho aquilo ali. Mas o Batman, sei lá, se ele falou 3 ou 4 piadas é muito no filme todinho. Eu também não achei que ele tem essa carga toda de piada. Disseram que as piadas do filme eram mal colocadas, mal interpretadas. Eu não achei, eu achei todas bem certinhas. Todas não, vamos exagerar, mas a grande maioria tem um tom certo da comédia, tem um encaixe na cena legal. Eu não acho que a crítica, essas críticas... Que o Batman é o comediante do filme, não acho que é exagero. Porque é engraçado, quando... vamos pegar o próprio Thor Ragnarok, que é piada do começo ao fim. Ninguém reclama, ninguém dá crítica, né? Eu não tô dizendo os fãs, é da crítica. Mas aí o Liga da Justiça vem, faz algumas piadinhas, assim como teve no Mulher Maravilha, que também ninguém reclamou. Mas não, é a DC, vamos tacar o pau. As piadas fora de ordem. Mas crítica é foda, viu, mano? A galera já vai assistir os filmes da DC com má vontade. Pois é, porque já vão lá e saiu com 39% no Tomato Rotten, foi isso? Atualmente foi 39% que ele ganhou lá. Eu fiquei assim, a mesma, porque foi um bom filme, eu gostei do filme. Ele seguiu aquela temática de sempre, como todo filme de herói segue, que é de estar separados, encontrar o time, tem aquela discussão interna e depois... Cara, pegue o primeiro filme do Guardiões da Galáxia e compare com esse. É quase a mesma coisa. Eu vou pegar pelo que os críticos estavam achando ruim. Por exemplo, o plot, ele é fraquinho, que o vilão é fraquinho e que a coisa boa do filme era a dinâmica do grupo. É igualzinho o Guardiões da Galáxia, mas todo mundo amou o Guardiões da Galáxia e tá metendo o pau na Liga da Justiça. É isso que eu não consigo entender. Diga-se passagem que o Guardiões da Galáxia é totalmente diferente do quadrinho, não tem nada a ver. Se Sim, você for ler, disseram que é bem achando sério que é a mesma coisa, não vai ter nada a ver com o que você viu no cinema lá, que e Guardiões da Galáxia. E ninguém reclama, mas sei lá, o Superman faz uma piadinha. Meu Deus do céu, o Batman faz uma piadinha, Jesus, é o fim do mundo. Pronto, temos personagens apresentados, agora nós temos a história, né? Isso, a história nós temos... Faltou algum... o Flash. Ah, temos o Flash, verdade. Que era tão rápido que eu nem percebi, meu. Passa, mas isso, o Flash, nem ele nem é o Flash, digamos assim, é lá, não é isso? É o começo, né? Ele nem é o Flash, eu acho que o pessoal... Chamaram ele de Flash em algum momento? Eu não lembro, não. Chamaram ele de Flash? Não, acho que chamar, ei, Flash, não, ei, você é o Flash, Flash. Nem ele, não, Flash. Nem ele disse que era o Flash também, não é isso? Não, ele é o Ezra não, é o Barry, né? O Barry Allen. É, eu achei que ele também tá bem no personagem. Ele que ficou comediante, é, comparado dos quadrinhos e da Liga da Justiça que saiu naquela no SBT nos anos 2000, ele tratou bem, é um personagem comediante, que faz piada com as coisas, mas ele é super rápido, né? Mas aquela... O tipo de piada dele não é que ele é o cara engraçadão que faz a piada. Ele é o cara que tá... Tudo que ele diz é engraçado porque ele tá deslumbrado com tudo que ele tá vendo ali. Se você ver na maioria das cenas que ele aparece, que aparece alguma coisa nova pra ele, ele tá com a cara de que, porra, meu irmão, de que contemplação. Eu tô no meio disso aqui, tá acontecendo isso, eu tô no meio, quando fui chamado. Quando ele chega na Batcaverna, que pois ele é. Roda a Batcaverna todinho, mexendo em tudo, entra no Batmóvel, caralho, mano. O Batavião lá... O que é engraçado dele é isso, ele não tá fazendo piada pra ser engraçado. Ele é engraçado porque pela situação, é o jeito dele. Porque assim, galera, ele não é o Flash, não conta a história pra gente dele lá. É diferente, claro, da série que você acompanhou na Netflix. Ele tá trabalhando ainda de bico com o pai preso. E ele é chamado, o Batman descobre, o Bruce Wayne descobre que ele tem é um meta-humano, e chama ele pra compor o time da Liga da Justiça, que outra coisa também, no filme, em nenhum momento eles falam o nome Liga da Justiça. Só no final, quando aparece o nome Liga da Justiça, nem a Lois Lane, quando ela vai redigir a matéria, ela coloca Liga da Justiça, escreve outro. A Lois Lane foi tirar um atraso com o Superman, né? Ela fez foi isso, né? Ah, eu não sei, né? É com eles, né? Mas é isso... O único momento que citam a Liga é na segunda cena pós-crédito, quando o Lex Luthor ele fala, né, que eles estão montando uma espécie de Liga, né? Uma Liga também, mas chega lá na parte do pós-crédito. É, então a história agora, nós temos um Superman que está morto, por que a gente não comentou dele agora. Superman morreu no final do Batman vs Superman pelo Apocalipse, quem não assistiu. E pra quem não assistiu, morra. E o mundo agora, ele tá... É, as pessoas começaram a ter medo do que tava acontecendo. A perder as esperanças. Perder as esperanças, porque o cara que protege a gente de tudo lá, um expoente de verdade, do Salvador, e Salvador, como Salvador. A gente comentou até no cast do Reino da Manhã, escutem vocês. É, ele aparece, ele tá morto, e a nação tem medo de que aconteça algo tão grande, como aconteceu lá, uma briga de outros seres terrestres, e passa a ter esse medo. E esse medo... alimentam as caixas maternas, que são três ao todo, não é isso? Mas também, precisamente, os parademônios, que são os capangas ou minions do Steppenwolf. Steppenwolf não vou chamar de Lobo da Steppe, porque é um nome ridículo. O Lobo da Steppe. Não vou chamar esse nome, é ridículo. É o Lobo da Steppe. Steppenwolf. Aí, ele tá lá, nação com medo. Essa caixa, ela na verdade, ela é uma arma utilizada por ele pra poder dominar É como o Batman pergunta pra Mulher Maravilha: essas caixas maternas, ela contém alguma arma, tem algum poder? É a Mulher Maravilha: não, Bruce, ela é o poder. Exatamente. Ela é o poder, mas porque ela, unida as três, elas liberam uma onda de explosão que destrói tudo que há de vida aí na Terra. E nesse porém lá, ele tava separado. Teve uma grande guerra, inclusive teve algumas lanternas verdes, não é isso? Cara, lanternas verdes, eu só vi um, na verdade. É, as Amazonas, os Atlantes. E todo os humanos. Mundo, é tipo aquela abertura do Mortal Kombat do PS2, né? Que teve. Pois é, todo mundo subindo a nação se reúne. O planeta já foi invadido uma vez, na época medieval, se não me engano. Muito ali. Tempo, até os humanos ajudaram. Esse parecido plot de Senhor dos Anéis. Até os humanos ajudaram, juntamente com as Amazonas e os Atlantes. Todo mundo. E depois que derrotaram o cara lá, o Lobo da Steppe. Steppenwolf. Lobo da Steppe. Steppenwolf. Os humanos enterraram pra ficar esquecido em algum canto. Atlantis guardou lá no castelo de Atlantis, né? No fundo do mar, no oceano. E as Amazonas levaram pra terra delas, que mantiveram lá em segredo. Agora a questão é, por que Só porque o Superman morreu, as pessoas ficaram com medo. E antes, a Segunda Guerra Mundial? É porque, tipo, o Superman é muito apelão, cara. E a Primeira Guerra Mundial? O cara morreu, agora a gente pode invadir porque não tem mais o Superman pra atrapalhar a gente. Uma época de Guerra Fria, que tá pra acontecer lá. Qualquer pavio pode explodir uma bomba atômica e... O pessoal vivia com medo naquela época, mas... Verdade, você tocou num ponto importante. E não ativou a caixa, né? Bom, poderia ativar somente a caixa dos humanos, né? Porque se você for parar pra pensar, as Amazonas não podiam sair da ilha delas. E o povo do Akome não tá nem aí. Ele mesmo diz, eu não tô nem aí pros humanos. Tô nem aí. Então provavelmente eu acho que só afetaria a caixa dos humanos, que ninguém sabe nem onde é que tava. Mas bom, então acho que a gente pode terminar por esse primeiro bloco, então, seu Dharma? Pode sim. Se ninguém... Zé Nobari, no caso. Pronto, então esse foi o nosso primeiro bloco. Agora a gente vai entrar efetivamente na história e falar algumas coisinhas dos personagens, o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Até já. E aí, nerds, seja bem-vindo ao segundo bloco, e nessa parte agora a gente vai falar efetivamente das cenas. O que a gente gostou, o que não gostou, o que poderia ter sido melhor. E engraçado que foi chato. Eu, particularmente, vou dar minha opinião. Será? Eu não achei um filme bom. Não foi o melhor filme de super-heróis. Achei melhor muito do que o da Marvel, sinceramente. Já tô feliz com isso. Achei muito melhor do que os filmes. Não é ninguém que também levantou os braços. Achei melhor do que os filmes da Marvel. Digo isso com bem... Desse ano ou todos os filmes assim da... Assim, após Homem-Formiga foi melhor do que acho que o primeiro, acho que o segundo, aquele da... Os Avengers lá, os Vingadores. Era de Ultron. Thor, com certeza foi melhor. Pra mim, DC foi melhor. A questão é que o pessoal que vai assistir do Rotten, acho que o pessoal deve ser Marvete, só pode ser. É ser fanboy da Marvel. Ou que eles analisam todos os filmes como se fosse Cidadão Kane. Exato, eles não conseguem dividir isso. Ah, foi um filme bom, Eu sou sincero, já falei em outros casts aqui, que eu não sou fã de filmes de herói. Esse filme, quando eu assisti, me agradou. Tipo, pô, um filme bom, um filme legal. Mas vou dizer uma coisa que eu não gostei. Eu não gostei do Batman mesmo comediante. Ponto, eu não gostei. O Batman não é comediante não, cara. Vem aqui, Zengen, vem aqui. Não gostei do Ele Batman está comediante. Ele indignado. Leonhard, por favor. Até agora tava tudo em paz entre a gente. Você vai fazer me esfaquear agora, cara. Vamos lá, porque... Então, defenda agora o... Vamos lá, agora vai ser agora o juiz, agora, certo? Foi decretado agora. Vamos fazer a defesa e acusação do Batman. Quais piadas? Vou chegar com a acusação. Vamos lá. A primeira foi aquela do sangramento. Ah, tá sangrando em todo canto. E acho que mais de um lugar. Que foi uma alusão ao primeiro filme do Batman vs Superman, quando ele pergunta, você sangra? É. Ali, tipo... Isso aí é piada do Joss Whedon. Com certeza é piada do Joss Whedon. O nível que o cara descobre até de que é a piada. Se fosse ninguém se garante. Isso aí não seria coisa do Zack Snyder, não. Joss Whedon. O que mais? Não, essa realmente é a piorzinha. Mas eu vou dizer um outro que eu gostei. Quando tá ele e o Flash sentado, ele convida o Flash lá. Ele fala, pô, todo mundo... Ah, tem a Mulher Maravilha, é uma deusa. Temos o cara que controla os oceanos. Tem o outro que é um... Controla tudo que é... Eu não tinha chamado, né? O Cyborg. Controla tudo que é energia, tecnologia. E qual o seu poder? O Flash pergunta lá. Eu sou rico. Aí sim, cara. Tudo que todo mundo falava, todo mundo comentava, foi ali reproduzido no filme. O pensamento de todo o mundo foi reproduzido naquele momento. Eu sou rico. Pra que melhor? Não tem poder melhor do que esse, não. Sim, certo, tu disse duas piadas aí, duas. Também tem a batalha final, que ele fica... Eu esqueci, ele falou agora, que tipo, eu gosto de você, mas também eu não desgosto. Quando ele fala, o Batman volta e fala, pelo visto você não me ressuscitou porque você gosta de mim, né? Ele vai falando, mas também eu não desgosto, O que eu cara, não gostei desse Batman... A cara dele, a voz filme, dele, cara, que ele fala ali. É que ele fica muito deslumbrado quando o Super-Homem aparece lá no... Na batalha final lá. Porque os dois são ícones de justiça. Quando o Super-Homem aparece, ele fica parecendo uma mocinha, assim, olhando, deslumbrado, todo erradinho, assim. Nossa, com vergonha. Até a Mulher Maravilha sentiu ciúmes ali dele. Pois é, cara. Mas, assim, eu não acho, de novo, vou dizer, não acho que ele foi um piadista. Ele teve algumas piadista piadas. Piadista foi o Thomas. Eu não assisti Thor Ragnarok. Mas, cara, a primeira cena... Eu vou dar spoiler de Thor Ragnarok aqui, viu, gente? Mas a primeira cena do Thor, ele tá preso conversando com um cadáver, um esqueleto, e o Surtur. E, tipo, ainda aquela cena do primeiro trailer que ele tá numa corrente, aí sai descendo, né? Pronto, aí ele desce, o Surtur aparece, fica conversando com ele. Aí o Surtur dizendo, não sei o quê, ah, eu vou destruir seu mundo porque tá escrito na profecia, não sei o quê. Aí corta pro Thor, porque a corrente que ele tá amarrado, ele tá girando. Ele, não, pera aí, eu tô girando, deixa eu terminar de girar, que aí você me fala. Isso é 3 vezes, né, acontece. Já no, com 5 minutos de filme. 3 piadas iguais. Do Thor. E vocês estão reclamando do Batman, cara. Pois porque é, ele, sei lá, faz 4, 5 piadas no filme todo, macho. Todo, no filme todo. Ele não foi esse piadista. E teve realmente essa do, ah, tá sangrando em todo canto. Que aí realmente não foi. Aí ele pegou bem, né? Essa mais cena. Mas o resto. Mas a cena interessante também foi o surgimento do Batman. Errou! Né? Quando ele aparece lá. Acho que o Sr. Dharma foi, tipo assim, chegou um ápice, ele sentiu muito calor ao ver o rapaz lá sem camisa e tudo. Todo molhado lá. Aí, quando vai ter aquela briga, ele não lembra de ninguém, bastou ele ver a luz, ativou ali uma coisa na glândula pineal dele lá, sei lá o que, que ele parou a briga. Que, calma aí, Sr. Dharma quer falar aqui um pouquinho mais só um instante, a cena, a melhor cena do filme pra mim todo. Melhor cena do filme todo, qual foi, Sr. Dharma? Pra mim, e pra muitos que eu conversei em off, a melhor cena do filme é quando o Superman, ele acorda e fica por algum tempinho, bem rápido, vilão da história, ele tá lutando com a Liga, e ele segura todo mundo aqui no braço, o Aquaman, ele vai tacar o tridente, ele segura o tridente, e o Cyborg tenta empurrar ele e não sai do canto. Enquanto isso, o Flash, ele tá dando a volta, e o Superman dá aquela olhadinha de sei lá, aquele... Olhar 43, rabo de olho. E o Flash espantado, meu Deus, o que é isso? Fudeu de vez! Mas o Flash tá naquela momento super velocidade dele que ninguém vê, ninguém humano vê. Isso a gente vê em câmera lenta, né? Incrível que pareça, né? Câmera lenta e ao mesmo tempo que ele corria por trás pra pegar o Batman por trás... Ou o Super-Homem por pra trás. Pra pegar o Superman por trás? Pegar o Superman por trás. Olha aí. Aí o Superman, ele... Aquela risadinha, fica olhando pro olho no olho, o cara... Cada vez ficando com medo, porque, pô, esse cara tá me acompanhando nessa velocidade. Ali foi aqui a pouquinho. Cara, é impagável. Todas as cenas do Flash. Palma, como aquilo ali. Foi foda. A cara do Flash é a melhor, cara. Os olhos arregalados, mano. Que isso, eu tô. O melhor nessa cena é porque realmente ele achava que ele, correndo na velocidade que ele corre, ele ia conseguir fazer alguma coisa. Ele não esperava que o Super-Homem fosse acompanhar ele, entendeu? E só com a cara que ele faz realmente é impagável, cara. É muito mal. Que no caso ali, ele nem atinge ainda a velocidade da luz ainda, né? Pelo visto, ele não atinge ainda, porque o Flash é rápido, cara. Muito rápido. E outro porém também, nessa cena, eu achei, pô, a mulher deus e tal, não consegui, no cabo de força lá com o Super-Homem, acho que era pra dar um empate ali, na minha opinião. Faltou isso, acho. Super-Homem é Super-Homem, Super-Homem ele arrasta planeta. É Super-Homão, é? É, Super-Homão da porra. Macho, ele arrastou um navio inteiro no Batman vs Superman, que tem uma cena, até no trailer, que ele tá arrastando um navio, a corrente, né, como é que é o nome? A âncora, junto com o navio, e ele não ia derrotar, e ele não ia vencer no mano a mano com a Mulher Maravilha, eu também fiquei assim um pouco, pô, mas ela também é muito forte, ela é uma deusa também. É como o Leonhard falou, era pra ter pelo menos um empate. Mas eu acho que, sei lá, ele tinha acordado naquela hora, eu acho que a adrenalina tava a mil, até o Aquaman faz uma piada, né, e o Flash fala, cemitério maldito, né. É. Meu Deus do céu, foi muito engraçado. Mas eu acho que o Superman naquela hora ele venceria, mas eu acho que em condições normais, acho que seria um empate. Agora eu só fico puto, tenho que registrar aqui meu emputecimento, que o Henry Cavill, nas redes sociais dele, ele postou uma foto do que seria... O Henry Cavill, que é o ator que interpreta o Super-Homem, ele postou uma foto do que seria a textura do uniforme do Super-Homem, né? Aquele que é, sei lá, meio furadinho, sei lá. Mas aquela textura do uniforme dele, toda preta. Aí você fica, porra, meu irmão, ele vai aparecer com uniforme preto. E não aparece. E não aparece, né? Aí eu fico puto, velho. Talvez no próximo filme aí. Mas, diga-se passagem, sou Darwin, pois não. Deixa não, talvez, se tiver algum Superman de uniforme preto, talvez tenha na versão estendida, quem sabe. Pode ser. É porque o filme, ele se divide em alguns momentos. O primeiro momento é recrutar. É o momento que eles vão recrutando. Tem um, o Cyborg, ele é o... Ele é todo cheio de mimimi. Ele não quer, eu ia falar, tá puto, tá bravo, não sei o quê. Ele é cheio de mimimi, cheio de nhenhenhen, e ele não quer ir. Só que ele, por si só, sabe o que é o certo a se fazer. É, o Batman, junto com a Mulher Maravilha, eles querem recrutar todo mundo. O Flash, o Barry Allen, ele nem questiona. Você quer participar? Stop right there. Amém. É, ele tipo assim, peraí, você tá me chamando? Pera, eu tô dentro. Ele nem questiona, nem fala nada. Foi tipo, foi, bora ele lá, ele precisa rápido. De amigos, né? Ele precisava de amigos, ele é um nerd, então ele trabalha de bicos aí por aí e outras pessoas com poderes. O que muita gente reclamou do Flash é que ele tem aquele olhar inquieto, né? Tem várias cenas que ele tá, tipo, ele olha pra cima, olha pra baixo, não sei o quê. Mas é porque o cara, como ele mesmo diz, as pessoas são muito lentas pra ele. Ele é um cara hiperativo, um cara que fala demais porque ele pensa demais. Pensa demais. E ainda tem o agravante que ele é super veloz. Então o cara, ele não ia ficar quietinho aqui enquanto a galera tá se reunindo, ele ficar quietinho. Não, o cara é ativo, ele tá ele direto. Ele não para em nenhum momento. Justamente, eu acho que casa com a o que ele interpretou, casa com o que foi definido pro personagem, entendeu? Pronto, no caso, outro também é de recrutamento, o Aquaman. Ele é o Aquaman todo bebarrão lá, que fica andando por aí, salvando o pessoal de náufragos por aí. Diga-se de passagem que a segunda melhor cena do filme envolve o Aquaman com seu discurso motivacional. Aliás, não motivacional, mas um discurso pronto, assim, antes, pré-batalha, né? Ele dizendo, amo vocês, uma coisa do tipo, eu não quero morrer, eu vou morrer, mas não quero morrer, sei lá. Mas tem uma explicação aí, ele aí fala... Aí a gente descobre depois que ele... Ou ele tá sentado em cima da corda da Mulher Maravilha e a corda tá... Primeiramente ele começa falando do mal, né? Dizendo que desacreditando, que não acha legal, mas depois quando ele senta em um momento perto do laço da verdade lá da... Perto, acho que ele senta em cima mesmo. Ele senta em cima, ele começa a falar a verdade, que não queria morrer, queria viver mais, que gostou de encontrar com todo mundo, de falar lá. Mas vamos voltar um pouquinho antes sobre o recrutamento. Ele é um cara merece estar lá, enchendo a cara, bebendo. É, só tem uma coisa que eu não entendi. Já que ele é novo, ele nasceu da rainha, e ele resolveu viver exilado de Atlântida, que quer ver essa vida mudando mesmo, aparece o desenho na parede, e ele, um Aquaman, tá lá também. É. Pô, o Batman olha assim, olha pra ele, olha assim... Oh, mas aí, a questão do tempo é essa. Como é que o cara que viveu há tantos anos, séculos atrás, ele tá lá, desenhado na caixa, e tá ali conversando com o Batman? Cara, eu acho que é mais como se fosse um outro Aquaman. O povo do vilarejo, mano. Ele já tá lá há muito tempo, como você disse. Será e outras pessoas já desenharam na parede. Será que é o parede, antigo Aquaman, no caso? Talvez, quem sabe, né? Porque pode ser do outro Aquaman, que ele é filho dessa rainha agora, que ele resolveu se exilar pra viver a vida de curtição. Acho que pode saber disso aí mais no filme dele, que estreia ano que vem. Sou príncipe, né? Eu vou curtir a vida, cara. Eu vou sair por aí, tá beber errado, na cara e pronto. E pronto, é... Vilão agora. Temos o vilão, né? O lobo da Steppe. Steppenwolf, cara. Como queira. Todo mundo tá falando que o Steppenwolf, além de ser fraco, que o CGI dele é horrível. Pode ser o passo do lobo, se a gente for pra traduzir e tal. Vai virar isso. Mas eu deixo o Steppenwolf, que é mais bonitinho. Mas assim, na minha opinião, eu fiquei procurando algum erro, sei lá, alguma coisa na cara dele, porque todo mundo dizendo que o CGI é horrível. Mas eu fiquei olhando pra cara deles, cara... Achei o vilão meia boca. Não é nada de espetacular o CGI, achei o vilão mas boca. Eu não achei tão ruim como estavam dizendo. Sei lá, eu já ouvi dizer quem era, sei lá, CGI de PlayStation 1, CGI de PlayStation 3, CGI de filme de 96. Cara, ele tem expressão facial, cara, é muito foda, ele gargalha... Não, gargalha não. Mas ele dá um sorrisinho, ele grita, ele faz não sei o quê. Ele é um vilão imponente. Ele não é... muito foda, ele não tem aquele background, sei lá, ninguém conhece a história dele, mas ele é foda. Mas quando ele falou pra Mulher Maravilha no final, eu e meu martelo ainda estamos com o sangue das suas irmãs, eu, caralho, mano. Zé Ninguém, o que você achou isso desse é foda, vilão? Macho. O que você achou desse vilão? Eu sinceramente não achei essas coisas, não, achei fraquinho. Mas cara, pro começo. Ele é melhor do que o Apocalipse no Batman Superman. Isso é inegável. Não, é inegável. É. Mas realmente ele o filme não... todo é melhor que... Qual, enfim, qualquer filme acho que é melhor do que X-Men. Mas sim. X-Men? Ou não, Apocalipse. O vilão do Batman. Ah, eu confundi, cara. Pô. Eu fudi aqui agora. Pô, é verdade. O Apocalipse e o vilão do Batman. Ah, sim. Tu assistiu, Batman? Assisti. Tu achou melhor? O que, é que você achou, então, Zé Ninguém, desse vilão aí da Liga? O Lobo das Steppes, da Steppe, ou Steppe Wolf, sei lá. Passinho ele, do Lobo. Ele com certeza é melhor do que o Apocalipse do Batman vs Superman. Mas realmente ele não. Não. Assim, não representa, pelo menos não aparenta ser uma ameaça Ele só quer destruir um planeta, assim, não, né? Mas, mais uma vez, por culpa da Warner, né? Das tesouradas, fazer seus cortes ali. Cenas deletadas. Dizem que uma das cenas deletadas era o Steppenwolf mostrando a justificativa dele de por que ele queria as caixas maternas. Ele queria as caixas maternas para ressuscitar a mãe dele, que seria uma entidade de muito poder. Ela ressuscitando daria muito mais poder para ele poder derrotar o Darkseid. É isso que eu ia falar, ele comenta com o Darkseid no filme, né? Isso eu falei, o Darkseid foi comentado aí. Pois é, ele tem. Ele, a motivação dele seria essa, de conseguir poder para poder derrotar o Darkseid e tomar o lugar do Darkseid, né? E isso não foi apresentado no filme. Então, o que a gente tem no filme? Ele tem que reunir as caixas maternas para acordar lá a unidade, né? A unidade, isso. Acordar a unidade e destruir o planeta. Pronto. Realmente, ele não tem uma história. Faltou uma história, né, mesmo para contar ali, que ficou muito, tipo, ó, jogou. A gente só sabia que ele queria dominar a Terra para poder destruir tudo e reunir a caixa para, como você falou, ressuscitar, mas... Pronto, foi, acho que um motivo simples, que poderia ser mais aprofundado e deveria ser um vilão realmente mais ruim, entendeu? É certo que ele faz com as Amazonas ali, é bem cruel. A questão do CGI, só voltando aqui, o senhor Dharma tinha falado antes, eu acho que já vi CGI muito melhores, né? A gente vê aí o César no Planeta dos Macacos, que é foda, você... Praticamente é um macaco falante ali, cara. Eu acredito que ele era um macaco falante, realmente. É um macaco. Mas não achei tão ruim como a galera pintou, não, velho. Não, sinceramente, né? Já vi bem piores. Então a questão do filme, a Liga da Justiça, é o quê? São os fãs querer gostarem de falar mal e não querem parar de falar mal? Os fãs? Os fãs não, assim, a galera que assiste cinema. Porque, pegou, virou moda falar mal de filmes da DC. Será que é isso? Cara, eu acho que a galera... veste a camisa da Marvel, né? Por ser mais recente, né? Começou essa leva. Começou não, porque quem começou foi a Fox com os X-Men. Mas ela que deu fama a essa leva de filmes de super-heróis no cinema e tudo. E a galera abraçou isso com muita força. E chegou o Batman vs. Chegou o Super-Homem, não foi bem aceito. Batman vs. Superman. Seja, é mais muito uma recusa pior. Das pessoas. Eu acho que isso. A galera já vai com uma má vontade pra. Não sei se seria má mas vontade. Mas se o filme agradasse, a eles não achar bom, não? Será? Se o filme quer? Não, mas se agradasse de fato isso, será que achar bom é porque eles tentam querer um filme da Marvel sendo DC? Como eu te disse, eu acho que, como eles vestem muita camisa, então eles já estão dispostos a procurar mais falhas no filme, entendeu? Eles assistem a porra do Homem-Formiga e acha um filme maravilhoso. Olha só, eu senti toda a porra do Homem-Formiga. Caralho, Homem-Formiga é o pior filme, da Marvel, com certeza. É muito filme ruim da Marvel, mas tudo bem, é meu opinião. E o Tom também tá ali bem juntinho. Mas acha ótimo o Homem-Formiga e vem dizer que o Batman vs Superman não presta. A galera já vai assistir... procurando, assim, com a lupa de aumento pra poder achar um erro pra aqui. Pra poder falar mal que virou moda na internet. Justamente. Enfim, esse meme eu acho que tá pra morrer depois desse filme, porque esse foi um filme bom. Ó, tô repetindo, eu que não gosto de filmes de heróis, gostei desse filme, me diverti com ele, tá certo? Tem aquela coisa do Batman, acho que é o meu predileto, mas assim, enfim. A gente poderia, então, encerrar agora esse bloco, ter mais alguma coisa pra comentar? Não, a gente pode comentar bem rapidinho no bloco 3 mesmo. Então vamos lá, o nosso terceiro bloco. E aí, nerd, seja bem-vindo ao nosso terceiro e último bloco do CoffeeCast. A gente vai comentar agora um pouquinho sobre as cenas pós-créditos, que um é mais pra fanservice, não é isso? E também comentar sobre possível que pode acontecer no filme, futuros ou não, do que foi apresentado agora aqui no cast. E uma votação pra descobrir quem seria o pior e o melhor, é isso, seu Dharma? Não, assim, os melhores filmes de super-herói do ano, tipo um top 6, já que foram top 6 filmes. É, vamos fazer um top 6 aqui com nós três aqui. Mas enfim, no filme ele tem dois pós-créditos. Um logo após, por isso, ó, se você... tomou spoiler doideira ali, então tem dois pós-créditos, então se você for assistir, fica até o final, tá bem? Não faça como todo mundo tava saindo, indo embora lá. As pessoas parece que nunca aprendem, né? Nunca aprendem, aí então com a minha esposa perguntou, mas Luiz, já passou, já. E olha que a tua esposa é que gosta de filmes. Ela que gosta de filmes. Ela que tem que saber que ela que me puxa pra assistir, ela pensa assim, não, Marcainho, os créditos são agora. Eu só vi só o nome dos atores e o diretor. Que a primeira é a corrida. Bom, como a gente comentou aqui no segundo bloco, o Flash ele tenta correr super rápido pra poder tentar impedir, soltar os amigos dele que o Super-Homem tá segurando lá pelo pescoço. Mas só que o Super-Homem acompanha ele pelo olhar com aquele sorrisinho do mal. Eu tô vendo você, eu tô te vendo. Mas aí o cara desiste. Que, por sinal, alguma coisa que a gente comentou agora, que feia aquela corrida do Flash, mas tudo bem. É feio ele correndo, é feio demais. Tá aprendendo ainda. Bom, pronto. Esse primeiro pós-crédito, o que você achou então? Assim, pra descrever, é uma cena que provavelmente tem nos quadrinhos e ou também nas animações da tem DC. Tem nas animações. Que é uma disputa de corrida contra o Superman. Quem é que venceria essa? E na minha opinião... O Flash ou o Superman? Se for pelo filme, eu acho que daria ou um empate ou o Superman venceria. Porque ainda pra mim não é o Flash definitivo. Mas se fosse, o Flash ganhava fácil. Não tem nem condições pro Superman. Olha lá, Zé Ninguém, você acha que divertiu esse pós-crédito aí? Cara, mais uma vez, o ator Ezra Miller, ele tá muito bem no personagem. E a cara quando ele faz, quando eles vão dizer, se eu ganhar, se eu perder, ele pergunta, né? Sei lá. Sei que, no caso, o Superman diz que se ele perder, se o Flash perder, ele sai da equipe. A cara que ele faz ali pro Super-Homem é muito engraçado. É pra ele eu correr que, mesmo pela... ele quer ficar na equipe. Mas eu acho que o filme como um todo me agradou bastante e as duas cenas pós-créditos também são bem interessantes. Essa primeira, pela questão do tom de comédia. Fanservice, no caso. Fanservice, né? e a comédia. E a última, porque vai estender, a gente já percebe que vai... Daquela cena pós-crédito vai surgir situações em outros filmes. Mas antes dessa segundo pós-crédito, eu agora tenho uma questão a levantar. Até vocês estão ouvindo a gente aí, o Zé Ninguém pode falar pra mim, o Sodharma. Pronto, qual o melhor Flash? O da Netflix ou o da Liga da Justiça? Cara, eu assisti acho que dois episódios da série do Flash lá, da CW lá, e não me entrou. É um formato de série que eu não assisto mais, que são séries com 20 e tantos episódios. Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de coisa. 13 é tolerável, 13. Eu assisto até 13 e assim, já chorando. Mas eu não consegui gostar da série do Flash da CW. E o Ezra Miller, eu sou muito fã do Ezra Miller. Já desde a época, ele tem um filme antigo dele que é o Precisamos Falar Sobre Kevin, que é um filme muito foda. Ele também tá muito bem no As Vantagens de Ser Invisível, que ele interpreta um personagem homossexual, tem todos os seus problemas lá. O cara é muito bom, eu acho ele um ótimo ator. Então, pra mim, por todo o background do ator também, pra mim o Ezra Miller é o melhor Flash, com certeza. E aí, seu Dharma, qual o melhor Flash pra você? Eu não posso dar uma resposta porque o Flash da série tem 4 temporadas e ele veio a ser Flash, tipo, Flash mesmo, definitivo, agora. E o do filme, não era nem o filme dele ainda. Não. Eu vou ser bem Mas sério. Assim, eu Saia acho que muro. Eu iria. Eu iria. Qual seria? Não, é complicado, cara. Mas eu acho que eu iria de Ezra Miller também. Ezra Miller. Então, o Ezra Miller que é do filme agora, da Liga da Justiça. Mas eu não desgosto do outro também, curto. Enfim, deu uma de Batman agora, mas não desgosto, não é isso? É. Eu assisti dublado esse filme. A dublagem do Batman, dele falando como o Batman, tá horrível. Horrível, horrível. Agora sim, para considerações finais, antes da gente passar para o segundo pós-crédito, eles não falam os nomes dele, como a gente comentou aqui, eles chamam pelos nomes de cada um, não chama Cyborg, nem Flash, nem nada, não chama, Cyborg, acho que não chama, é não. Liga da Justiça, não aparece o John, que é o marciano, Caçador de Marte, né, o Ajax. Caçador de Marte, o Ajax, isso mesmo. E seria um personagem foda, seria legal, porque aquela... Quem acompanhou muito, viu aquela série da SBT, quanto foda aquela animação foi dos anos 2000, 2004. Ah, cara, não teve o tema do desenho no filme. Não e teve o me tema. Me frustrou muito. Mas esse filme traz umas, coisas, umas músicas legais, tais temas de, do Batman antigo, é do Superman rápido, antigo. Mas é bem rápido. Mas você que é fã, acompanhou outros filmes, você percebe, por exemplo, aquele do Michael Keaton que tocou no filme do Tim Burton, tocou a música sim. lá, o tema dele. Aquela do baixo. Deu pra entender. Deu do Super-Homem também. Você que é fã, você nota esses pequenos detalhes. Tipo o Snyder. É, coloca só, um fanservice aí pra quem acompanha a série de outros filmes. Pra você não se ligar. E o segundo pós-crédito? Que. Bem mais interessante. Cena foda. Temos dois vilões ali que, tipo. O terror do Batman, será mesmo? Que é o terror do Batman. Não, o terror não de digo... todo mundo ali. Não é o terror do Batman. O terror do Batman seria o Coringa, né? Coringa, né? Mas ali no, um. Quebra-pau com ele, assim, quebra-pau. Um inimigo à altura mesmo. Do Batman. Na que porrada, na né? Na porrada, porrada. Na porrada. E o terror do Superman, que é o Lex Luthor, que escapou. O outro é o Exterminador, né? O Deathstroke, como queiram chamar aí. Ele aparece, tira a máscara lá, a convite do Lex Luthor. Né? Explica pra gente essa cena aí, seu Dharma. Ela começa no. Asilo Arkham com um dos caras lá chamando o Lex Luthor, só que ele não se vira. E quando chega lá na eu cela dele... Asilo Arkham. Eu falei o quê? Arkham. Enfim, o cara se vira e é um impostor, não era ele. É tipo que nem a piada mortal, né? Que não é o Coringa no começo, é um impostor também. Aí corta pra uma cena do Deathstroke chegando de lancha, né? Pra entrar num transatlântico, sei lá, num navio do Lex Luthor. No iate, pronto, no iate do Lex Luthor. E o Lex Luthor fala assim pra ele, por que a gente não forma a nossa própria liga? Já que tá tendo uma liga aí do Batman, Superman... Ele assim, tô comemorando a volta do Deus, uma coisa assim, né? Uhum. Então ele continua cheirado no pó, né, o Lex Luthor? Continua. Ele tá meio doidinho ainda. Mas esse Lex Luthor agora, ele tá mais parecido realmente com o quadrinho. Porque ele teve muita crítica. Cortou o cabelo, né? Teve muita crítica com o Lex Luthor, que era só todo cabeludo, brincalhão, meninão. Ele continua esse jeito brincalhão, o meninão dele, mas ele se só que agora careca, né? Uhum. Acho que foi ele corta o cabelo no final do Batman vs. Pois é, ele corta o cabelo e mantém a careca lá e continua. Acho que. Cabeçona de ovo, né, mano? É, um cabeção de ouro ali e tal. Mas. E aí, o que, é que você achou do Deathstroke aí? Que me lembrou o. Tá bastante fiel aos quadrinhos e principalmente nos jogos. Se você jogou Injustice, tá igual. E se você jogou Metal Gear, o 4, ele tá a cara do Snake também. Você pô, o Snake aí. E mais uma comparação com o Deathstroke da série do Arrow. Da série do Arrow eu gosto bastante também. Muito do personagem. O personagem também, ele é enorme. O do filme, ele é bem magrinho, se você for parar pra pensar. E o da série, o cara já é grande. É muito grande. Mas assim, naquela cena, ele revela o quanto ele é... É porque não vimos nada ainda. Provavelmente ele vai pro filme do Batman, né? Se Deus quiser, vai sair. E se Deus quiser, vai ter ele no filme. Pronto, mas agora, a gente, a partir desse pós-crédito, a gente pode tirar algumas dúvidas que pode ou surgir o. Como foi comentado agora, que o lobo da Steppe queria enfrentar o. Qual é o nome dele lá? Darkseid. O Darkseid. Próximos vilões da Liga da Justiça, pode ser o Darkseid? Ou pode ser o. Vai ser o Darkseid. Vai ser o Darkseid. Liga da Justiça 2, vai ser. Então, temos agora, até lá, temos o filme da Mulher Maravilha, que foi adiado em 6 meses. Na verdade, vai ser o filme do Aquaman, que eu acho que só tem um filme da DC em 2018. Então, e vai vir um do Batman 2 também, né? O Batman talvez, não. Talvez um em 2019. É porque o calendário da DC tá muito confuso. Mas a gente sabe que vai sair o filme tanto do Super-Homem, do Batman. Superman não tá confirmado ainda. Mas será que vai ser com o Ben Affleck ainda? Eu acho que vai, provavelmente. Eu não acho que vai ser o Jake Gyllenhaal, não. Mas tu viu que naquela cena que ele... Logo depois que o Super-Homem ressuscita, eles vão lá pra casa do Bruce Wayne, não sei o que, papapá. Ele vai pro quarto tirar a roupa, ela vê ele todo machucado lá, ela diz, você não pode fazer isso pra sempre. Uhum. E ele diz que... Ele confirma, eu não lembro as palavras que ele usa, mas ele confirma isso. Então, poderia ser uma brecha já, uma entrada pra um próximo Batman. Né? Será que vão mudar tanto assim na história pra ponto disso? Eu sei que ele tá velho, mas mudar de novo, cara. Tá que nem as mudanças do filme. Eles vão tiver aquele romancezinho lá de Diana e Bruce, cara, né? Eu shippo totalmente, eu não tô nem pra quem não quer. Eu acho que é capaz de o Ben Affleck fazer pelo menos mais um filme da Liga e o The Batman. E depois disso eu acho que ele talvez saia. É, acaba porque o Ben Affleck, ele não é... Assim, ele já fez muitos filmes, blockbuster e tudo, mas só até se consolidar na carreira dele. Agora que ele se consolidou, ele ele faz mais filme de arte, digamos assim. E ele é diretor pra também. Oscar, uhum. E é diretor também. Eu acho que ele tá aí mais, sei lá, pra... Acopou o cachê. Deve tá devendo mais alguém, aí juntou... É mais cachê. Pra poder pegar dinheiro aí. Bom, culpa da Warner que quis contratar um ator velho pra fazer um Batman velho, né? Aí, enfim... Vamos partir pro top 6. Top 6, vamos lá. Encerrar o cast. Quais foram, então, os melhores filmes aí? Quem quer começar? Você mesmo, pode dá. Ser eu mesmo? Usar. Bom, então, eu vou fazer aqui meu top 6 bem rapidinho. Dos melhores filmes de super-heróis do ano. Em primeiro lugar, eu vou ficar com o Liga da Justiça. Não vamos estender pra explicar por quê. Mas não vamos estender. Então, em primeiro lugar, Liga da Justiça. Em segundo lugar, fico de Logan. Terceiro lugar, eu fico com Mulher Maravilha. Que eu gostei mais a partir da segunda vez que eu assisti. Na primeira eu não gostei muito. Se eu faço de novo, gostei. Quarto lugar, eu ficaria com Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Eu achei muito divertido também. Terminou o filme, eu queria ver de novo. Quinto lugar, Guardiões da Galáxia 2. E sexto lugar, Thor Ragnarok. Mas lembrando, não é que Thor tá em sexto, que ele é um filme muito ruim. Não, ele não é ruim. Mas ele também não é um filme... Oh, meu Deus! É imperdível. Não, ele é divertido, é legal, é engraçado. Eu pronto, é só tanto isso. Tanto faz você assistiu ou não, resumindo. Vamos lá, o Sr. Dharma ele vai me relembrando aqui os filmes, que minha memória não é lá essas coisas, então, mas em primeiro lugar seria a Liga da Justiça, segundo lugar Logan também. Olha só, Liga da Justiça, 2 votos aqui, primeiro lugar, legal. Isso. Logan também em segundo lugar, terceiro lugar... Ai, terceiro lugar bota aí o Guardiões da Galáxia 2... É, quarto lugar, Mulher Maravilha. Quinto lugar, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é legal, mas não é essas coisas todas. Que tem um vilão carniça, a motivação do vilão, pelo amor de Deus. E eu não posso opinar o sexto lugar porque eu não assisti o Thor Ragnarok, então... Não, nesses aí, pra mim, primeiro lugar é Mulher Maravilha. Eu tenho que ser não é que eu seja do contra, mas é porque eu gostei do filme da Mulher Maravilha. Segundo lugar, Liga da Justiça. Isso, eu nem sei como se completar, mas é porque eu vi um Batman, umas coisas que não me agradou tanto, mas Mulher da Maravilha me agradou bastante. Segundo lugar, Liga da Justiça, assistam, não vão por essas críticas aí que tá virando mania falar mal de filmes da DC. Realmente não teve um início bom, não foi legal, mas melhoraram bastante. Eu assisti o... deixa eu ver o que eu assisti agora aqui que vocês comentaram, o Thor, eu não assisti. Eu assisti Guardiões da Galáxia, não tá na lista pra mim, nem entra na lista. Homem-Aranha, não assisti também. Não me interessou porque sai tanto Homem-Aranha que acho eu que não tenho diabo interesse. É isso, Leon Hartman? Tu vai fazer esse top 6? Não, não, é porque, não adianta fazer. Não, vou fazer só top 3 mesmo. Faz o top 3 mesmo. Só top 3 mesmo. Porque, filme, ó, cara. É porque, cara, Homem-Aranha. É tanto filme do Homem-Aranha mas que eu acho que tá brincando. Mas esse é o melhor Homem-Aranha dos não, últimos não tempos. Foi. É o melhor Homem-Aranha. Eu não assisti, né? Mas os melhor que eu vi. Peter Parker, cara. O melhor filme o do Homem-Aranha. Parker? Pode ser Homem-Aranha 2. O Peter Parker? Melhor Peter Parker. O melhor filme do Homem-Aranha pode ser Homem-Aranha 2. Mas esse Homem-Aranha é muito engraçado, muito bom. Mas liga, sinceramente. É muito bom e acho que não entra. Qual assiste mais? Comentou o Thor. Você não assistiu. Você não assistiu o Thor, você não assistiu. Não, Guardiões assistiu, mas não tá nem na lista. Você podia até botar pra pelo menos fazer um top 4. Não, tem mais você falar que eu assisti aí. Não, aí o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha foi só esse mesmo? Só esse, você já falou. Ei! Hã? E o Logan? Ah, o Logan tá aí. O Logan é um ótimo filme, assisti. Então bota na sua tá lista. Em terceiro, Logan. Caralho, Logan top em terceiro lugar, mano. Em terceiro, porque desconstruiu o personagem. É, Thor desconstruiu, mas ninguém reclama, né? E foi bem desconstruído. Eu gostei da ideia do filme, foi uma questão mais humanizada, como foi o Batman do Nolan. Mas assim, em terceiro lugar, você assiste boa. Enfim, esse é o meu top 3. Mas galera, obrigado por ter paciência em escutar a gente. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E também estamos agora com a Web Rádio. Qual o site, seu Dharma? Sociedadedocafé.com.br. Lá a gente traz algumas notícias, algumas resenhas e também a gente coloca música lá do mundo nerd de filmes pra você assistir. Isso, tem muita música boa, tem tema de jogos, jogos, tem tema animes, de filmes, filmes, tem muita coisa massa. Séries, lá acompanha a gente lá, se vê que a gente vai estar... bobando a parte lá de internet. E é isso. Obrigado por ter assistido. Tem dica massa agora. Dica massa é assista a Liga da Justiça. É, assista o filme. Assista o filme. Obrigado por tudo aí, por a paciência. Valeu, pessoal. Até a próxima. Isso é tudo, pessoal.